Deus ainda faz milagres. Salvai-vos dessa geração perversa, a amizade. Nós somos pecadores em busca de santidade, mas santos lutando contra a libertinagem. Deus ainda faz milagres. Salvai-vos dessa geração perversa, a amizade. Nós somos pecadores em busca de santidade, mas santos lutando contra a libertinagem. O tempo a passar tá se esgotando o prazo. Juízo final em cartaz, desacreditados. Choro, ranger de dentes, ouvirá-se nesse dia. Apocalipse vai se cumprir, Jesus a segunda vinda. Estrelando muitas com suas vidas de pecado. Joia, dinheiro, fama, não adianta um condenado. Custo caro preço, pode crer, é sua alma. Tudo acontecendo, sofrimento. Calma, resta pouco tempo, está contra você. O mundo te odeia, já não te dá mais prazer. Desprezado, fracassado, atolado na lama. O ar está escasso enquanto a sua carne inflama. Chuva de meteoros, guerras, bomba atômica. Cólera divina pra aquele que não o ama. Clamar seu nome na hora, meu irmão, tarde demais. Tanto adorou a besta, sirva Satanás. Terceiro ai já foi, sete taças derramadas. Mar vira sangue, trombetas sendo tocadas. Predize a volta do Messias, na Bíblia está escrito. Quem desconhece a palavra ri do que eu digo. Deus ainda faz milagres. Salvai-vos dessa geração perversa, a amizade. Nós somos pecadores em busca de santidade, mas santos lutando contra a libertinagem. Deus ainda faz milagres. Salvai-vos dessa geração perversa, a amizade. Nós somos pecadores em busca de santidade, mas santos lutando contra a libertinagem. O tempo está passando e vidas sendo ceifadas. Ambição, hipocrisia, luxúria é larga estrada. A prostituta do sistema corrompe e seduz. Joga neblina nos teus olhos pra te afastar da luz. O livre-arbítrio te foi dado, façam o que quiser. O evangelho faz-me sábio e acrescenta-me fé. A minha vida hoje é de Cristo, embora antes não fosse. Não entendia o princípio, levava a vida torpe, tido como criatura, mas amada igualmente. Gerado pelo Pai, odiado pela serpente. Construirei a minha vida com amor, louvor, trabalho, suor e lágrimas. Com o ideal estabelecido, ganhar almas pra Cristo, consolidar, treinar e enviar. Irmão, nós vos amamos e por vós vamos lutar. Adoradores, MCs e uma história de vida. Peço humildade e sigo em frente. Deus salve a minha família, Deus salve a periferia. Deus salve os manas, meninas. Nossa oração é proferida de joelho no chão. Se for de coração, nunca será em vão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vida eterna herdará, muita paz envolverá. Dor, o choro, o pranto não perseguirá. É, a vida é dura, mas temos que continuar pregando o evangelho, pois Jesus irá voltar. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Salvai-vos dessa geração perversa, a amizade. Nós somos pecadores em busca de santidade, mas santos lutando contra a libertinagem. Deus ainda faz milagres. Salvai-vos dessa geração perversa, a amizade. Nós somos pecadores em busca de santidade, mas santos lutando contra a libertinagem.